alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Como a corça suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Como a corça suspira pelas águas, como a corça suspira. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Como a corça suspira pelas águas, suspira por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Abra minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Como a corça suspira pelas águas, suspiro por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Abro